são riquezas de grande valor. Tuas águas são limpas, são puras, tuas forças traduzem vigor. Que belezas possui nossa terra, sinfonia que inspira o amor. O sucesso é a meta, o farol no lavrado banhado de sol. Nós queremos te ver poderoso, tem um peso que não dá caramba. Teu destino será glorioso, nós te amamos, querido Moraima. Você sintoniza. Você sintoniza. ZYJ 700. Na frequência de 590 kHz. Em ondas médias. ZYG 810. Na frequência. Na frequência. De 4.875 kHz. De 62 metros. De Boa Vista. Roraima. Em transmissão simultânea. Em ondas médias e tropicais. Para todo o Brasil. Rádio Difusora Roraima. Isso somos a número um! Somos simplesmente diferente. Fala aí, Adailton Galvão. É tempo de emoção. O seu programa é de sábado, de 7 às 8h30. Comigo, Adailton Galvão. Fique ligado. Rádio Roraima e você. Amizade de verdade. O Rei Roberto Carlos tem presença marcada com suas belas canções. Aqui, na Rádio Roraima, AM 590. Estamos apresentando o programa Roberto Carlos em Detalhes. Rádio Roraima, a número um no coração do povo. Acesse www.radiororaima.com.br. Sábado, o samba pede passagem com o Aragão do Samba. Oi, queridos ouvintes, eu sou o Aragão do programa Casa de Bamba. Conto com sua audiência todos os sábados, de 1 às 3 horas, com muito samba e pagode da melhor qualidade. Rádio Roraima, AM590. Quando o assunto é limpeza e manutenção, Jota Castro Ede é a melhor opção. 3224-2016. Jota Castro Ede limpa de uma vez. Serviço de paisagismo, controle de pragas, limpeza de fossa. Jota Castro Ede tem tradição. 3224-2016. Jota Castro Ede limpa de uma vez. Nós temos muitos motivos pra sorrir. Tantas histórias que merecem ser contadas. Esse calor que nos enche de energia pra seguir. Conhecer cada canto, porto, as estradas. Semear o trabalho, terra regularizada. Esse é o lugar que nasci. Estado de Roraima, esse é o lugar que escolhi pra viver. Te amo, Roraima. Desenvolvimento é a palavra-chave, mais investimento no campo e na cidade. Desenvolvimento, geração de emprego, mais investimento por todo o nosso estado. Rádio Roraima informa. Neste sábado, dia 8 de agosto, e no domingo, dia 9, a programação da rádio poderá sofrer interrupções em virtude da manutenção e troca de nossos transmissores. Na segunda-feira, voltaremos com nossa programação normal e continuaremos levando até você informação, música e as últimas notícias com o maior alcance e com a qualidade que você merece. Continue na sintonia. Rádio Roraima, AM 590, tá no coração da gente.